de repente do amanhã já nem sei, não sou vidente. Vivendo a vida sempre assim, de maneira errada. Faço eu meu estilo e caminhada. Vagabundo diz que eu sou, mas eu sei viver. E você que nem tem sonho, só espera acontecer. Aprendi que arriscar é um passo pra conquista. E os problemas nem vou fazer com que eu desista. Com a mente aberta, sigo numa direção. Sei de onde eu vim, agora sou revolução. Atitude a gente tem, muita fé pra chegar lá. Eu faço o que quiser e você o que pensa. Eu não nasci como você, eu sou diferente. Nem tente se comparar. Eu não tenho postura, minha vida é uma loucura. Mas confiante eu chego. Eu sou diferente, nem tem se comparar. Eu não tenho postura, minha vida é uma loucura. Mas confiante eu chego lá. Tive até planos e logo eu acabei me enganando. Hoje em dia na paz sempre tem que estar, mas na banda de playboy eu não consigo me encaixar. Sou o que sou, não vou mudar o meu estilo. Um pobre de fé, sempre pensando positivo. Com dinheiro no bolso, o mundo gira em sua volta. Fama, amigos, mulher, pra toda hora. Ainda bem que eu aprendi com o pouco que tenho. A minha loucura na minha mente eu desempenho. Vou fazendo o que eu gosto, sou a diferença. Enquanto eu sigo em frente, aí mané você pensa. Eu não nasci como você, eu sou diferente. Nem tente se comparar. Eu não tenho postura, confiante eu chego lá. Eu não nasci como você, eu sou diferente. Nem pense comparar. Eu não tenho postura, minha vida é uma loucura. Mas confiante eu chego lá. É assim que tem que ser, tá ligado? Essa daqui é a banda Max Cara. Tamo aí na atividade, pode crer. Elton, Luquinha, Ivan, Dé, Aline, é nóis, moro?